Sony 1180 via saída Abono. Via saída até 1802223. Estabilizado, Centro 3304. T04, completo final, chama em torno, no 8, decimal 95. 1895, vai chamar, Centro 3304. Oi, Salvador, Centro 3304, final da 10, bom dia. Centro 3304, continue a aproximação, aguarde, pista livre, ajuste no 0, mas segue. Continua, 3304. American 229er, flight level 280, descending flight level 110, information kilo. American Airlines 229er, scope identification, descended to flight level 100, and fly head, talk intersection for intercepting among arrival. Descend flight level 100, and I see that cleared, tilt intersection, tango, Oscar, kilo, echo. Copy. And which ILS 110 are we using today? Esse é o Romeu, eu posso ficar em grande, não lembro as fichas. Rio Gomes 095, bom dia. 095, bom dia. Linha e manter pista 10. A linha mantém a 10, 095. Dois, três, zero, quatro, solo 30, libera direito, chame solo 219. 219 vai chamar, obrigado. 3304. American Airlines 229 Flyhead Luna Intersection, Delta Uniform November Alpha, for intercept the ILS X-ray runway 10. American 229er, direct Dune intersection for the ILS 10. Para decolagem da pista 10, o bom 09. Salvador Azul 2796, descendo na Bravo, Ponte Preta no zero, pronto. 2796, alinhar e manter, pista no zero. Ali mantenho no zero, do certo frente. Agora o centro Recife, na frequência 125.45, alterno 126.85, voando direto lá, pá. 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5, papapapá, Charlie, Sierra Tango, obrigado, senhor. Zero nove cinco, decolada 3-2, controle 1-2-0-8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, 095. Controle Salvador, bom 095, bom dia. Controle Salvador, bom 095. Bom 095, contato radar na decolagem, submarino nível 360, via saída Arbon. Saída Arbor 1, não está autorizado. Ascensão a 360, bom 095. Torre Azul 2796. 2796, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 10 norte. Só uma gentileza, poderia coordenar com controle curva esquerda em condições visuais até 15 milhas a 2.000 pés, após sobe ou nível? Gente, toma até a posição, será coordenado, 2796. Mais uma. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 50 graus, 9 nós. Foi autorizado pelo controle. Após decolagem, curva à esquerda, seguir 2.000 Avenida do Litoral até 15 milhas e prossegue na ponte. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, no zero mais. Decola curva à esquerda, mantendo 2.000 com 15 milhas, após saída do 2796, decolagem autorizado no zero. Qual a coordenação? Aguardando. Zero nove cinco, voe, posição eleva. Elevam 095. American Airlines 229 at descent to 2,000 feet. 71017, it's clear. Final approach and report option procedure. American 229 at descent 2,000 feet, QNH 1017, and clear the ILS runway 10. Passagem 2223, voe Vitória da Conquista. 223, direto de destino. Patrulha, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 170 via saída. Corrijo. 1000 pés, 2000 pés via linha do litoral. Azul 2796 inicialmente. Está sem 2000 inicialmente dentro do litoral, obrigado, senhor. Chamará com a condição de retorno à subida. Jet. Se não for atendido, só chamar aqui que a gente dá um jeito. Obrigado. De pouso e de ingresso na terminal Ilhéus. Portará no farol da barra, 90 graus para mim. Passa nível 180, chama agora o centro Recife na frequência 126.0, alterna 125.1. Vai chamar agora Recife 260.25.1095. Correio 2223, chama agora o centro Recife na frequência 1260, alterna 125.1. 1260.1251. Roger, complete the procedure and contact now tower 118.905. Complete the procedure, tower 1890, 118.905, American 229. Store tower, American 229 is Duna, inbound, established localizer 10. Set 1017. Clear to land 1010. Winds 150 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, altimeter 1017, American 229. Prossiga, senhor. O senhor tem contato bilateral com a frequência livre, 2345, para a coordenação? Afirma. Por gentileza, porque pois está ingressando agora o espaço aéreo Golf e caso queira manter 2000 pés, terá que fazer esse contato bilateral. A princípio, o controle não desconhece o tráfego no setor da Praia do Forte, regiões. Porém, caso não queira monitorar, está autorizado a subir a 3.500 pés e, né, nessa altitude está livre, ou manter a frequência do controle. Paciente, vai manter um 2645 bilateral e na sua escuta também, mas 5 milhas já tem condição de prosseguir na subida até 170 direto, senhor? Afirmo, sem restrições. Senta, prode, que 5 milhas não 170, obrigado. Salvador, 9 horas com isso, que no final da barra, e mais 2 minutos, vai reportar o Whisky, para ligar. 7, 9 horas com Whisky, submantenha 4.500 pés, ou 9 horas com Whisky, em regra de voo visual na escuta do controle. Na escuta do controle, acendendo para 4.500 pés, 9 horas com Whisky. Line underground at 45, get to the right, contact ground 121.9. 121.9, American 59. Controle azul, 2796, sobe 1970 na Pura de Conde. Pende azul, 2796 na Pura de Conde, agora transferência junto ao controle Aracaju. Muito agradecido por enquanto, senhor. Tá bom, graças. November Oscar Whiskey, posso estimado de pouso e ingresso perto, não? November Oscar Whiskey estima aos 12h27 na Coral e aos 13h04 em pouso final em Deus. November Oscar Whiskey. 13, confirme a estimada de pouso? 1304. Entra no 304, 1227 em terminal em Deus. Afirmo, 12h27 em terminal Coral, obrigado. 2209, 2209, muito obrigado. Boa noite, chamada. Controle Salvador, bom dia, azul 4299. 20 via saída Sanvo 1. 320 via a saída Sanvo 1, azul 4299. Oscar Mike Yankee, confirme outros colecionados, 0164. Confere, 1.500 pés, mantenha sem regra de voo visual, ajuste o altímetro no 0.17, informe 10 milhas afastado de Salvador, descendo para 500 pés na proa do farol de Itapuã. Sim, reportará 10 milhas. Salvador, 3179, pronto. 3179, autorizado a NMT, pistão zero. NMT não no zero, 3179. 79 autorizada linha de colapso, estando 0, vento 170 graus, meia dúzia, dinastia. Livre de colapso, dando 0, está 379. Decolagem 54.2208, boa viagem. Agora, boa. Vamos para o controle. 3179, contato radar no decolagem, se mantém nível 320 via saída, Sambo 1. Sambo 1 via saída, 3207-3179. Azul 4299, estima agora centro Recife na frequência 125.1, alterno 128.35. 125.1, 12235, vai chamar o Azul 4299, bom dia, bom final de semana. Azul 2796, serviço radar encerrado, 2 milhas para a posição Conde. Subiu até o nível de voo 170, chama agora o controle Aracaju, na frequência 120.1. Com Aracaju agora no 201, muito obrigado, excelente dia e um bom fim de semana também, senhor. Até a próxima. Obrigado. Controle 2796 novamente. Prossiga para o controle. Teria alguma alternada lá em Aracaju, sir? Aguarde azul 2796 e vamos entrar em contato com o centro, com controle Aracaju. 12. O azul 2796, a frequência 120 decimal 3. 203, obrigado. Tá. Controle, Oscar Mike Yankee, na 10ª milha, ajustando aqui a 10. Oscar Mike Yankee, para o ingresso do circuito de tráfego, chame Torre, na frequência 118.95. Gente, graças. Oi, Salvador, Papá Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, com ajuste no 097, encosta no farol de Itaponta, para o cruzamento da final da 10. Encontra a Itaponta para o cruzamento, Oscar Mike Yankee. Cruzado por vara esquerda, cruzado final da 1-0, base pela direita no 7, ponte na final. Sim, só para uma base pela direita do 1-7, é para a final, o Oscar Mike Yankee. Golfo uniforme, na baia TF 43. Já está acionado? TF Fafá, reporte para o cruzamento. Anos 79, chama agora o Centro Recife na frequência 125.1, alterno 128.35. 125.1, 128.35, 3159. A gente mantém a posição, tráfego no final do ano 7. Quem é que pouso autorizado, pista no 7, vento 160 graus, 7 nós. Gente, de pouso, fica aqui, debaixo do trabalho. Chegou o uniforme autorizado do cruzamento, Quebec, Mike Lima, na Lima, 219. Quebec, Paula 07, direita, pátio 4, estacionar frequência livre. bom dia, aqui é o comandante João Pinto, Bravo, passando o coral e está na sua escuta. Papatango Victor Bravo Whisky, mantenha-se em regras de voo visual 095, confirme a prova ideal para o destino. Acimoto Salvador, sua versão 123D. Pede, a prova do Salvador, Victor Bravo Whisky. Victor Bravo Whisky, voe a posição Conde. Aguarda a posição. Confirme, não foi possível copiá-lo. Viatura Bravo, direto Conde. Afirma, autorizado, Victor Bravo Whisky, direto Conde. Nove Brasco Whisky, livrando a terminal Salvador, mantém o 045 em regras de voo visual, tem frequência, corrijo, chame o controle Ilhéus na frequência 20.1 para a coordenação, para a coordenação com a estrada local, o Nove Brasco Whisky. Brasco Whisky. Salvador, bom dia, voo 2171, informação Lima. Voo 2171, bom dia. Aciona identificação, via chegada Bonfim de Vista para 4 mil pés. O ajuste no 097. Isso, chegou, descendo para 040, chegada Bonfim, 1017, o ajuste 2171. Salvador, muito boa, né? 312 do Sané, 410, pronto. 312, decolagem autorizada aqui, Sané. Vento 1 no 40 graus, 7 mais. Livre, decolagem 10, né? 312 do Sané. Uno 230, aciona identificação, via chegada por Médio Uno, desça para nível de voo 050. O ajuste no 097. Ano 230 autorizado em TAP, porém reduza para 2409. Controle 120, decimal 80, decolado 219, boa viagem. 312, obrigado, mais tempo. Funcionária 312, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. PUCA, sobe 350, 6312. Torre Salvador, 3304, como está a próxima ponte 0 da 190, pronto. 3304, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém a pista 190, 3304. 04 já autorizado, a linha decola, pista 0, vento 160 graus, 89. A linha decola, 3304. Voo 21171, desça para 2000 pés, livre das restrições de pelô, o ajuste no 097. Autorizada a final LS X-Ray, repostabilizada. 2000 restrições de pelô. 10-0-7, reporta na estabilizada 2-0-7-1. Anapapá, para cruzamento. Oscar Golf Sierra, autorizado o cruzamento. Quebec, máquina Lima, solo em 219. Papagão, acha que o Golfo Unicórnio está pronto para esperar da 1-0. Acho que o Golfo Unicórnio é a Lima T, pista 10. A Lima T, 1-0, Golfo Unicórnio. 304, decolado, 222, controle 208, boa viagem. 208, vai chamar, 3304, bom dia. Salvador, 3304, passa 2, vem. Golf, desça para nível de voo 050. O ajuste no 097. Salvador, TAM 3304, faça 2600 pés na Arbo 1. TAM 3304, contato radar via saída Arbo 1, suba para nível de voo 360. 360, 3304. Voo 2171, efetuando desvio. Pegando de previsão, uma nuvem cômodo. Sente. Já está na sua defesa. Sente. Bruno 230, desça para 4.000 pés. O ajuste no 097, reduza para 2109. Número 2 na aproximação. 4.097, reduzir. Oscar Golf Uniforme, decolado 24, controle em 208, boa viagem. 208, Oscar Golf Uniforme. O Papatango Oscar Golf Uniforme, decola 1-0, partida bom. Papatango Oscar Golf Uniforme, contato radar. Sube, mantenha 3.000 pés, saída Momo. Limitado por 3.000 pés na Momo Oscar Golf Uniforme. O Golf 171 pode voar, Tuna? Sim, aeronave. É o Gol 2171. Gol 2171 autorizado, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. TAM 3304, voa Elefa. Elefa 3304, muito obrigado. Xané 6312, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 6312, 125.45, 126.85, obrigado, bom.